Kleber Pinheiro e DJ Júnior Show, o laboratório do sucesso. Fama, seria covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas essa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar pro ar. Será que pensando que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto aí pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Digo mais, vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Velber Pinheiro e DJ Júnior. Eu sempre te falei que ela não presta. Você não quis acreditar. Eu fiz uma foto em uma festa, ela com outro em seu lugar. Pois é, meu amigo, agora estou no fundo do poço, jogado na rua. De dia bebendo, de noite sofrendo, sem dormir, pensando nela. Sai dessa vida, ela não te merece. Você vai ver que com o passar do tempo, logo você esquece. Eu vou esperar, eu vou esperar. Sei que ela vai mudar. Sai dessa vida, ela não te merece. Você vai ver que com o passar do tempo, logo você esquece. Não, eu amo essa mulher. Sei que ela vai mudar. Eu vou esperar. Eu vou esperar, sei que ela vai mudar. Eliezer Bruno. Banda 007. Sei que não andei por caminhos certos, não valorizei seu amor. Fui egoísta e agora padeço, sofrendo da mesma dor. Eu te quis, te esperei, mas você nem ligou. Pode ir com essas lágrimas procurar. Esquecer. 007. Banda Kimi. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina que te ver chegar. Pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu pra jantar e ficou. Zero, zero, sete. Sozinho no meu quarto, o tempo passa e eu pensando em você. Lembrei de nossas brigas que puseram fim ao nosso amor. É tanta saudade que não tô conseguindo mais suportar. Tô louca pra te ver. Vai, me convença pra voltar. Em mil mentiras eu sei que acreditei, não dei valor em você. Não reconheceu o que eu fiz por nós dois. Yeah, yeah. Eu vou provar que te amo. Eu vou te levar pro Águia Saudade. Só pra te dar meu coração. Eu vou dizer que te quero. Eu vou te encontrar com o DJ Edilson. Me tire dessa solidão. Banda Louca Tentação. Eu já